forte é grande, a tua vitória vem no amanhecer. É o mesmo ontem, hoje e sempre será. Não muda e nunca mudará. Se queres vitória, confia e espera que Ele te dará. Abatido, Ele te exalta e alegra o teu ser. E se estás caído, Ele te levanta com o seu poder. Se estás enfermo, Ele é a cura para o teu. Somente crer. Eu creio num Deus que tem poder. Ele faz milagre acontecer. Se a noite é grande, a tua vitória vem no amanhecer. É o mesmo ontem, hoje e sempre será. Não muda e que Ele te dará.